Sob o cap preto, a reluzir. Maquiagem branca pronta pra fingir. Sobrancelhas negras como a lei. Boca vermelha que nunca falhei. Nariz de borracha grande encarnado. Pata verde acinzentada. Passo ensaiado. Teatro, o céu coloriu de novo. Um careca no trailer a se pintar. Cam preto e roxo a brilhar. Sapatos azuis no brincadeiro. Bochechas vermelhas, olhar faceiro. Boca multicolor de bobo da corte. Sobretudo vermelho desafiando a sorte. Outro deixou barba e cabelo crescer. No teatro aprendeu a guardou. Nariz toca, maquiagem ao chão, uniforme